Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje, terça-feira, dia 15 de outubro, aliás, vai voltar a reportar a música, como já tinha aqui falado na edição anterior, de Flauta de Pan. Com uma exceção, já vão perceber qual é que é. Daqui a pouco, para já deixo-vos dois temas que são bem conhecidos todos nós. Certamente que não há, digo eu, quem não conheça estas músicas. Primeiro vamos ficar com a música L'Été Indien, uma música que foi composta na década de 70 por um senhor chamado Joe Dassin. Ele que até era norte-americano, mas só cantava em francês. Esta é a versão em flauta de pan. Vamos depois ficar com uma outra melodia, e quem é que não conhece Woman in Love, a música de Barbra Streisand. Estas são as duas primeiras que vamos ouvir, como é lógico, em flauta de pan. E daqui a pouco tenho uma surpresa para o nosso estimado auditório. Vamos à música então. Ficamos para já com L'Été Indien, a música em flauta de pan, mas original de Joe Dassin. Até rimou e tudo. Eu não volto amanhã, volto daqui a pouco para mais música. Até já. Thank you. De regresso depois de Barbra Streisand, ou melhor, da versão em flauta de pan do tema de Barbra Streisand, a música chamada Woman in Love. Bonitas melodias, bonitas interpretações, mas o que se segue é mais do que música, é arte. Apresentamos-lhe El Condor Pasa. Esta música, composta em 1913, foi realmente composta para flauta. Só mais tarde, já na década de 70, Simon and Garfunkel lhe deram letra. Mas, na verdade, esta música foi composta em 1913 e apenas em versão instrumental. Era um ritual. El Condor Pasa é a mudança de estação e é mais do que uma melodia, é uma encenação cultural do país de onde surgiu a flauta, ou seja, o Peru. Nós vamos aqui ouvir não a flauta de pan, vamos sim ouvir a flauta peruana, que tem algumas diferenças com respeito à flauta de pan. Esta foi adaptada por Georg Zamfir, que, enfim, adaptou para, digamos, tornou-a maior, digamos assim, e algumas alterações sonoras também nos tubos, foi, enfim, fruto daquilo que são feitos os tubos destas flautas. Mas aquilo que nós vamos aqui ouvir é a flauta peruana, uma flauta que é diferente, e vão ver de que forma é diferente. Vamos conhecê-la, para quem não conhece, com este El Condor Pasa. Logo depois vamos voltar à flauta de pan, e muito bem tocada também, com um tema dos Chicago. A música chama-se If You Leave Me Now. Daqui a pouco as despedidas de mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1. Vamos à música. Thank you. De regresso, depois destas duas melodias, If You Leave Me Now, música dos norte-americanos Chicago, aqui em Flauta de Pan, e antes ainda El Condor Pasa. Não é da América do Norte, é da América do Sul. E que Sul, não é? Bom, é ainda mais Sul. Argentina e Uruguai são mais para o Sul, também é um facto. Mas ainda assim, o Peru está ali a par do Brasil, mais ou menos. Em termos latitudinais, está mais ou menos por ali. Aliás, longitudinais, peço desculpa. Bom, vamos... enfim, tanto dá, pronto. Latitudinais, longitudinais, não é tema para o Nota 7. Vamos... enfim, seguindo agora com os últimos dois temas desta emissão, que vão ser dedicados a um programa que eu ainda ontem aqui falei no Nota 7 e vou falar novamente. O programa Flutuar, que era o programa que se dedicava apenas à música instrumental tocada em flauta de pan. Pois bem, vamos ouvir Plaisir d'Amour, uma música que já ontem ouvimos pelo Edouard Simoni, mas hoje vamos ouvi-la na versão que, por acaso, fez parte do publicitário do programa Flutuar. Logo depois, medley, Mary Boy Child, Oh My Lord, é como se chama este medley, que nem mais nem menos servia de abertura e encerramento do programa em causa, ou seja, do Flutuar. É uma dedicatória, é um programa singular no Canal 1 ou na antiga Rádio Antena Web. Agora vamos ficar então por aqui com estes dois temas. Aos ouvintes, deixo os meus agradecimentos pela presença e pela audiência. Amanhã, 19 horas, há mais um programa para conferir aqui no Canal 1. O Nota 7 voltará então nessa altura. Para já, deixo-vos com estes dois temas. O primeiro chama-se Plaisir d'Amour e começa assim. Até amanhã.